Fecheiro 24, capítulo 7. Estige e pedras, as muralhas e os jardins suspensos da Babilónia. Na Babilónia não visitaremos uma, mas duas das maiores maravilhas do mundo, disse Antípatro, pelo menos o que delas resta. Tínhamos passado a noite numa estalagem poeirenta na margem do rio Eufrates. Antípatro estava silencioso e rabugento desde que nos levantáramos nessa manhã. As viagens são difíceis para os homens de idade, mas à medida que nos íamos aproximando da Babilónia, viajando para sul, através de uma estrada antiga que corria ao longo do rio, o seu estado de espírito foi melhorando. O estalajadeiro tinha-nos dito que a cidade antiga não se encontrava a mais de algumas horas de distância, mesmo tendo em conta o lento avanço dos burros que montávamos. E durante toda a manhã, uma mancha que sugeria a presença de uma cidade desenhava-se à nossa frente no baixo horizonte, tornando-se mais pronunciada, de forma muito gradual. As terras entre os rios Tigre e Eufrates e ao longo de vários quilómetros em seu redor, são absolutamente planas, não existindo sequer o mais pequeno dos montes para quebrar a vista. Numa planície tão vasta e incaracterística, poder-se-ia pensar que seríamos capazes de ver infinitamente. Mas as ondas de calor que se erguem do solo distorcem a visão, pelo que os objetos, próximos ou distantes, assumiam uma aparência incerta, até perturbadora. Uma torre distante revelou-se, afinal, uma palmeira. Uma pilha de corpos estranhamente imóveis, mortos, transformara-se num monte de gravilha, aparentemente ali colocada para quem quer que cuidasse da manutenção da estrada. Durante mais de uma hora, tentei deslindar um grupo que se aproximava de nós pela estrada. As ondas de calor cintilantes pareciam, à vez, aumentar o grupo, depois torná-lo mais pequeno e, em seguida, fazê-lo desaparecer por inteiro e, por fim, reaparecer. Primeiro julguei tratar-se de um conjunto de homens armados, pois pensei ver o sol brilhando nas suas armas. Depois decidi que não estava a ver nada mais do que um só homem a cavalo, envergando talvez um capacete ou uma qualquer peça da armadura que refletia a luz, conferindo-lhe um tom azulado. Depois, a pessoa, pessoas ou o que quer que fosse que se aproximava de nós, desapareceu num piscar de olhos e senti um arrepio, perguntando-me se estaríamos prestes a cruzar-nos com um grupo de fantasmas. Por fim cruzámo-nos com os viajantes na estrada. O grupo era, afinal, composto por vários guardas armados e duas pequenas carroças puxadas por burros, sobre as quais estavam empilhados tijolos, mas tijolos diferentes de todos os que alguma vez vira. Estes eram grandes e tinham formas variadas. A maior parte tinha cerca de 90 centímetros quadrados e os lados que ficavam virados para fora apresentavam uma cobertura brilhante, uns amarelos, outros azuis, outros mesclados. Não eram novos. As arestas estavam incertas e os pedaços de argamassa a eles colados indicavam que tinham sido retirados de uma qualquer estrutura. Mas com exceção de um pouco de pó, as coberturas coloridas cintilavam como o brilho de uma joia. Antípatro ficou muito excitado. Será possível? Murmurou. Tijolos das famosas muralhas da Babilónia? O velho poeta desmontou desajeitadamente e avançou, arrastando os pés até à carroça mais próxima. Aí chegado, estendeu um braço e tocou num dos tijolos, deslizando as pontas dos dedos pelo cintilante vidrado azul. O carroceiro opôs-se inicialmente e chamou um dos guardas armados, que desembainhou a espada e avançou. Depois o carroceiro riu-se, vendo os olhos brilhantes e maravilhados de Antípatro, e fez sinal ao guarda para que recuasse. Falando com Antípatro, disse qualquer coisa numa língua que não reconheci. Ao que parece, Antípatro também não. Falar grego? Perguntou, semicerrando os olhos e fitando o homem. Aquela era a minha primeira visita a uma terra onde a maioria da população falava em línguas que não o latim e o grego. Antípatro tinha umas luzes de parto, mas eu já reparara que preferia dirigir-se aos nativos num grego rudimentar, como se este pudesse ser mais compreensível do que o grego impecável em que normalmente falava. Saber grego, sim, um pouco, disse o carroceiro, aproximando o polegar do indicador. Vêm da Babilónia, não? Antípatro também tinha tendência para erguer a voz quando falava com os nativos, como se estes pudessem ser surdos. Da Babilónia, sim. Qual a distância? Antípatro gesticulou de forma a clarificar o que queria dizer. Babilónia? Daqui? Bem, 2 horas. Talvez 3, corrigiu, fitando as nossas montadas fatigadas. Antípatro olhou na direção da mancha no horizonte, que se tinha tornado sem dúvida maior, mas que ainda nada revelava das imponentes muralhas prometidas. Suspirou. Começo a temer, Gordiano, que já nada reste das lendárias muralhas da Babilónia. De certo, já foram tão grandes quanto assegura a lenda, e se ainda restasse alguma coisa, já o teríamos visto. Tijolos vir da muralha antiga, sim, disse o carroceiro, compreendendo apenas alguns dos comentários de Antípatro e apontando para a carga. O meu vizinho encontrar, enterrado atrás da casa dele, muito raro, muito valioso. Ele vender a mercador rico da Seleucia. Agora o meu vizinho ser homem rico. Lindíssimos, não são, Gordiano? Antípatro passou a palma da mão pela superfície brilhante. Depois ergueu o tijolo para olhar bem para ele. Por Zeus, este até tem estampado o nome de Nabucodonosor. Deve datar do seu reinado. Por um instante, pensei que Antípatro estava prestes a versejar, mas os seus pensamentos seguiram um curso mais prático. Estes tijolos valeriam uma fortuna em Roma. O meu patrono, Quinto Lutácio Catulo, possui alguns que exibe como raridades no seu jardim. Acho que pagou mais por aqueles 5 ou 6 tijolos babilónios do que por todas as estátuas da sua casa juntas. Bem, continuemos. Antípatro deu uma moeda ao carroceiro pelas suas informações. Voltou a montar e retomamos o caminho, lento e firme, em direção à mancha tremuluzente no horizonte. Pigarreei. O que torna tão valiosos aqueles tijolos? E por que razão construíram os babilónios as suas muralhas com tijolos? Seria de esperar que a muralha de uma qualquer cidade, como deve ser, fosse de pedra? O olhar que Antípatro me dirigiu fez com que me sentisse com 9 anos e não 19. Olha à tua volta, Gordiano. Vês pedras? Não existe uma pedreira em vários quilómetros. Nesta parte do mundo não existem pedras, de espécie alguma, que permitam construir templos e outros edifícios, quanto mais muralhas, que se estendem por vários quilómetros e são tão largas que é possível andar de quadriga sobre elas. Não. Com exceção de alguns templos adornados com pedra calcária e betume, importados com grandes custos, a cidade do rei Nabucodonosor foi construída em tijolo. Eram feitos de barro, misturado com palha cortada fina, depois comprimida em moldes e endurecida pelo fogo. Espantosamente, esses tijolos são quase tão fortes como a pedra. E na antiga língua caldaica, A palavra para pedra e tijolo é a mesma. Não podem ser talhados com pedra, claro, mas podem ser decorados com coberturas brilhantes que nunca se desvanecem. Então, as famosas muralhas da Babilónia foram construídas pelo... Hesitei devido ao nome difícil. Rei Nabucodonosor. Antípatro fez questão de anunciar cuidadosamente, como quando estava a falar com o condutor da carroça. A cidade de Babilónia em si mesma foi fundada, pelo menos de acordo com a lenda, por uma rainha assíria chamada Semiramis, que viveu no tempo de Homero. No entanto, foi um rei muito mais tardio, da dinastia caldaica, que elevou a Babilónia ao expoente máximo da sua glória. O nome dele era Nabucodonosor e reinou há 500 anos. Reconstruiu toda a cidade, segundo uma concessão em grelha, com avenidas compridas e direitas, muito diferente do caos a que estás acostumado em Roma, Gordiano, e adornou a cidade com templos magníficos, dedicados aos deuses babilónios, dos quais os mais importantes são Marduk e Ishtar. Construiu um enorme complexo de templos chamado Etmenanki, a fundação do céu e da terra, na forma de um zigurate muito alto, com 7 andares. Alguns dizem que o zigurate rivaliza em tamanho com as pirâmides do Egito e deveria contar-se entre as 7 maravilhas, para deleite da sua rainha Meda, que tinha saudades das montanhas cobertas de florestas e dos prados floridos da sua distante terra natal, Nabucodonosor construiu os jardins suspensos, um paraíso empoleirado como um ninho de pássaros, e rodeou toda a cidade com uma muralha com 22 metros de altura e 9 de largura, suficientemente larga para que 2 quadrigas pudessem cruzar-se. As muralhas foram fortificadas com ameias guarnecidas de 7 eiras e torres com 30 metros de altura, e a todo comprimento estava decorada com padrões e imagens, azul e amarelo, de tal forma que ao longe a Babilónia de Nabucodonosor tremeluzia como berloques de lápis lazuli suspensos num fio de ouro. Antípatro fitou pensativo o horizonte. A mancha continuava a crescer, mas parecia-se mais com um berloque de lama do que uma joia, embora me parecesse que começava a vislumbrar um objeto gigantesco que se erguia sobre a restante mancha e brilhava em várias cores. Seria o zigurate? E o que aconteceu ao império de Nabucodonosor? Perguntei. O que aconteceu às suas muralhas? Os impérios erguem-se, os impérios caem. Até o Império de Roma, um dia. Mesmo ali, longe da influência de Roma, dizia tais palavras num sussurro. Tal como os assírios caíram perante os caldeus, assim os caldeus caíram perante os persas. 100 anos após a morte de Nabucodonosor, a Babilónia revoltou-se contra Xerxes, o mesmo monarca persa que tolamente se imaginou capaz de conquistar a Grécia. Xerxes teve mais sucesso com a Babilónia, saqueou a cidade e pilhou os templos. Há quem diga que demoliu a grande muralha, destruindo-a tão completamente que quase não deixou vestígios, nada mais que uma multiplicidade de tijolos vidrados, cobiçados pelos colecionadores de todo o mundo. 100 anos depois, quando Alexandre avançou sobre a cidade, os babilónios não ofereceram qualquer resistência e saíram para o saudar. Por isso, talvez já não tivessem, de facto, muralhas adequadas à sua proteção. Dizem que Alexandre tencionava restaurar a Babilónia à sua glória antiga e fazer dela a capital do mundo. Mas, em vez disso, viria a falecer nela aos 32 anos de idade. O seu sucessor construiu uma nova cidade, nas redondezas, na margem do Tigre, e atribuiu-lhe o seu nome. A nova capital da Seleucia reclamou para si toda a riqueza e poder que ainda restavam na Babilónia, e a antiga cidade foi em grande medida esquecida, com exceção dos eruditos e sábios que a ela afluíam, atraídos pelas rendas baratas e pelos astrólogos, que se diz considerarem o zigurate uma plataforma ideal para a observação das estrelas. Então, é provável que encontremos astrólogos na Babilónia? Perguntei. Sem dúvida alguma. A astrologia teve a sua origem entre os caldeus. A ciência ainda é uma novidade em Roma, eu sei. Mas tem vindo a ganhar popularidade entre os gregos, desde que um sacerdote babilónio chamado Berossus instalou uma escola de astrologia na ilha de Kos, no tempo de Alexandre. Prosseguimos caminho em silêncio durante algum tempo. Fui-me sentindo cada vez mais seguro de que o ponto mais alto da Mancha, cada vez maior, devia, de facto, ser o zigurate multicolorido, dominando o céu da Babilónia. Também conseguia distinguir algo que parecia ser uma muralha. No entanto, não parecia muito alta, e a sua cor era de um castanho avermelhado, como se tivesse sido construída com simples tijolos de barro, sem qualquer cobertura cintilante, de lápis lazuli e ouro. Então, e os jardins suspensos que Nabucodonosor mandou construir para a sua esposa? Perguntei. Ainda existem? Em breve veremos por nós mesmos, disse Antípatro. Por fim, as muralhas da Babilónia desenharam-se à nossa frente. Pude perceber que Antípatro se sentia profundamente decepcionado. Ah, bem, já estava preparado para isto, disse com um suspiro, enquanto atravessávamos um fosso seco e transpunhamos o portão. Se a tivéssemos encontrado em qualquer outro local, a muralha teria sido razoavelmente impressionante. Erguia-se, talvez, a uns 9 metros de altura. Estendia-se por todo o meu campo visual, até à margem do Eufrates. Mas tinha sido erigida com vulgares tijolos castanho-avermelhados. Aquela muralha não era certamente uma das maravilhas do mundo. Atravessámos um mercado animado, repleto de cheiros exóticos e personagens coloridas. O local exsudava um encanto provinciano engraçado, mas eu não sentia a excitação inconfundível de me encontrar numa das maiores cidades do mundo, como Roma ou Éfeso. Depois, à nossa frente vi a Porta de Istar. Na altura não sabia o que lhe chamar. Sabia apenas que o queixo me caíra de súbito e a pulsação se acelerara. A forte luz do sol incidia sobre os tijolos multicoloridos, animando as imagens gigantescas de animais impressionantes, auroques com chifres magníficos, leões de boca aberta e dragões aterrorizantes. Outros padrões eram mais abstratos, sugerindo joias e flores, mas a uma escala enorme. O azul era a cor predominante e tinha tantas tonalidades quanto se poderia ver na face do mar ao longo do dia, do azul forte do meio-dia ao índigo da meia-noite. Havia também muitos tons de amarelo e dourado e remates de um verde estonteante. Os parapeitos que se erguiam sobre nós eram fortificados com ameias, cujos padrões era um prazer contemplar. Contudo, a porta não era mais do que um fragmento erguendo-se isolado. A muralha estendia-se apenas uma curta distância para cada lado, terminando abruptamente. Um grupo de nativos vendo o nosso pasmo, correu na nossa direção, competindo entre si para iniciar conversa. Por fim, Antípatro fez sinal ao que melhor parecia falar grego. O que é isto? Perguntou Antípatro. A grande muralha, declarou o homem, que tinha uma barba de aspecto áspero e a quem faltavam vários dentes. Mas não pode ser toda a muralha, protestou Antípatro. É tudo o que resta, disse o homem. Quando Xerxes derrubou as muralhas de Nabucodonosor, deixou esta porta para mostrar como era grande a muralha que destruiu. A porta de Istar, assim se chama, para a glória da deusa. O homem estendeu a palma da mão na qual Antípatro diligentemente colocou uma moeda. Pensa nisto, Gordiano, sussurrou Antípatro. O próprio Alexandre atravessou esta porta quando penetrou em triunfo na cidade. Não é de admirar que tivesse desejado fazer desta cidade a sua capital, disse eu, erguendo os olhos enquanto passávamos sob a arcada alta. Nunca vi nada assim. É verdadeiramente magnífico. Agora imagina muitas portas como esta, ligadas por uma muralha, não menos significativa, que se estendia por quilómetros e quilómetros, disse Antípatro. O velho tutor abanou a cabeça. E agora tudo desapareceu, exceto isto. À medida que íamos avançando, o homem seguia-nos. Eu mostro-vos tudo, ofereceu. Mostro-vos os jardins suspensos. Sim? Antípatro alegrou-se. Haveria alguma hipótese de ainda existirem os famosos jardins? Tantos séculos depois do tempo de Nabucodonosor e da sua rainha Meda? Não é longe, não é longe, prometeu o homem, tomando a dianteira. Perguntei-lhe o nome. Dario, respondeu, como o grande rei persa. Sorriu, exibindo os dentes que lhe restavam. Passámos por uma praça, pequena e pobre, onde os mercadores vendiam bugigangas baratas, auroques, leões e dragões em miniatura aos visitantes, que eram muitos. Não éramos os únicos que tinham ido à Babilónia em busca das lendárias maravilhas. Para lá do labirinto de vielas poeirentas e sinuosas, de certo aquela não era a cidade em grelha concebida por Nabucodonosor. Chegámos, por fim, à base de uma grande pilha de ruínas, sem dúvida os restos de uma estrutura que em tempos se erguera em direção ao céu, antes de o tempo ou o homem a demolirem, pelo que, de certa forma, se parecia com uma montanha, ainda que pequena. Dario incitou-nos a desmontar e a segui-lo. Antes que pudéssemos prosseguir viagem, um outro homem insistiu para que pagássemos pelo privilégio, prometendo cuidar dos nossos burros. Antípatro entregou-lhe as moedas solicitadas e Dario conduziu-nos até uma escadaria com entulho de ambos os lados, que subia até uma série de pequenos terraços. Ao longo do caminho, alguém colocara alguns vasos com plantas e em alguns dos patamares, finas árvores e arbustos de aspecto sequioso cresciam por entre os destroços. O efeito de dilapidação era mais triste do que espetacular. Por fim chegámos a uma zona aberta perto do cimo, onde as colunas partidas e os tijolos estalados do chão assinalavam o que outrora devia ter sido um terraço magnífico, perfumado por pequenos limoeiros e laranjeiras, e que agora se encontrava sob a sombra de tamareiras. As folhas de uma pequena oliveira repleta de nós tremeluziam, prateadas e verdes, na brisa que as agitava. Dificilmente reconhecemos aqui a montanha coberta de florestas que Nabucodonosor construiu, murmurou Antípatro, recuperando fôlego depois da subida sem paragens. Eu próprio sentia alguma dificuldade em respirar. Como regam todas estas plantas? Perguntei. Ah, és sábio, meu jovem amigo, declarou o nosso guia. Compreendes o segredo dos jardins suspensos. Venham ver. Dario conduziu-nos a uma passagem delimitada por tijolos, não muito longe, que se abria para um fosso que descia num ângulo bastante inclinado. Subindo a passagem mal iluminada, em direção a um homem com um jugo sobre os ombros, um balde de água preso em cada ponta, soprando e bufando, coberto de suor, o aguadeiro dirigiu-nos ainda assim um sorriso cansado, ao emergir para a luz e se encolher para passar por nós. Ainda bem que estamos perto do rio, se os homens têm de transportar a água por este fosso acima, durante todo o dia, disse eu. Antípatro ergueu as sobrancelhas. Ah, Gordiano, mas tempos houve em que este fosso, de certo, conteve o mecanismo que trazia um fluxo contínuo de água até aos jardins. Apontou para vários pedaços de metal misteriosos, fixados na superfície do fosso. Onesícrito, que viu os jardins nos dias de Alexandre, fala de um aparelho semelhante a um parafuso gigante, que puxava grandes quantidades de água ao rodar. Parece que nada resta do extraordinário mecanismo. Mas o fosso ainda aqui está. Descendo, poderemos presumir até uma cisterna alimentada pelo rio. Sem o parafuso de irrigação, os industriosos cidadãos de Babilónia tiveram de recorrer ao trabalho dos seus corpos para manter um mínimo de jardim ainda vivo. Talvez por orgulho cívico e para benefício dos visitantes pagadores como nós. Assenti de forma algo hesitante. Os jardins suspensos podiam ter sido magníficos, mas estes restos decrépitos dificilmente se poderiam comparar às outras maravilhas do mundo que tínhamos visto na nossa viagem.